दीवाना शहर में एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी Bem obrigado então confira Alto Oriente Às quartas-feiras, entre as 5 e as 6 da manhã, no Canal 1. Mara, aquela cantora que é casada com Jaime Monjardim, diretor da Globo e vive na sombra dele, resolveu dar sua opinião sobre a maternidade. Ela disse a uma revista, a mulher não pode nascer, viver na terra, sem gerar uma criança. Acho absurdo quando algumas falam que não querem engravidar, que não nasceram para ser mãe. Não sabem o que estão perdendo a verdadeira vida. Isso caiu como uma bomba, pois a moça foi massacrada nas redes sociais por todo tipo de gente. Os que não querem ter filhos, mulheres que não podem ser mães, pessoas que acham que ela foi radical demais. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Nos primeiros 7 meses do ano, Luan Santana teve a música mais tocada nas rádios. Conforme levantamento da Crowley, Cê Topa foi executada 32.224 vezes entre 1º de janeiro e 31 de julho. Vale ressaltar que a faixa começou a ser executada nas rádios em abril. Então, esse número foi alcançado em apenas 4 meses. A faixa é um dos destaques do seu DVD mais recente, O Nosso Tempo é Hoje, gravado em Itu, São Paulo. Fugindo completamente do padrão para um videoclipe romântico, o sertanejo decidiu usar sua popularidade para promover e ajudar a Associação Max Mello de Amparo à Vida Animal. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. O grupo Molejo lançou o videoclipe da música Amigo Gaguinho, que conta com a participação especial de David Brasil, em seu canal oficial do YouTube. O registro do vídeo foi feito durante o show do grupo, que originou o DVD 25 anos, e tem lançamento previsto para o dia 26 de agosto. A música bem-humorada conta a história de um homem que leva o amigo Gago para a balada. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Foi só Chay Suede voltar ao ar na novela Agora na Globo e fazer sucesso na primeira fase de Império para surgirem convites ao ator. Ele tem feito desfiles, fotos, presenças VIP, entre outros. A equipe de Chay anda espalhando por aí com o objetivo de que a notícia seja publicada. Claro que o cachê dele triplicou, de 15 mil para 45 mil reais. No mundo da fama. Rolou a maior saia justa numa loja do Bom Retiro em São Paulo. Simone, a filha Aisha e outras subcelebridades fizeram presença VIP em troca de peças de roupas da nova coleção da loja. Mas a cantora esvaziou todo o estoque, segundo pessoas que estavam lá, e levou umas 100 pecinhas. Por causa disso, Sabrina, Boing Boing, uns ex-BBBs, uma funkeira e uma candidata a paniquete ficaram sem roupas para levar para casa. Há várias formas de dar a volta ao mundo. De avião, de barco, a nado ou até a pé. Mas o melhor mesmo é dar a volta ao mundo com Der Adlerflang Mix. Um programa com apresentação alemã, onde durante 120 minutos, Adlerflang traz um pouco de tudo, com especial incidência nas músicas da Alemanha, Holanda e Dinamarca. Fica a conhecer um pouco mais do que se ouve e se faz, um pouco por cada parte do nosso globo. Der Adlerflang Mix.